gostaria de recordar o caminho para chegarmos até aqui. A Câmara Municipal, quando eu cheguei a Presidente, eu e o meu primeiro Executivo, não tínhamos nenhuma praia classificada. É preciso dizer. É preciso dizer que um dos objetivos, logo, foi integrarmos as redes da Aldeia do Xisto com a Aldeia das 10. Um dos primeiros passos que fizemos no turismo, fizemos um caminho classificando também esta praia, porque ela também é uma praia da rede das Aldeias do Xisto. Esta foi a primeira classificação. Em 2014 ou 2013, conseguimos que esta praia fosse a primeira que tivesse, a primeira praia do concelho que tivesse a bandeira azul, até pela excelência das suas águas. Esta é uma das águas menos poluídas do nosso Portugal. E é a Ribeira de Alvoco, é um orgulho para nós termos esta. A bandeira de ouro, que é uma subida de patamar em relação, porque é um conjunto de anos, que tivemos que cumprir um conjunto de requisitos. Que é um motivo de orgulho reunirmos aqui e termos esta qualidade. Eu gostaria esta queda d'água que está aqui por trás de nós, para percebermos a beleza intrínseca que tem todo este espaço. A Câmara Municipal tem dado verbas à Junta, como dá outras, com critérios, todos os anos, e assina protocolos. Mas também percebemos que não é suficiente. O problema do ambiente, o problema de ter as nossas aldeias todas limpas, as nossas aldeias cuidadas, as nossas aldeias arranjadas, é isso que nos dá qualidade de vida, é isso que faz com que os turistas voltem quando nos frequentam estas. Porque nós, aldeias, bonitas somos nós, e precisamos de sabê-las conservar.